está entrando, penetrando em seus ouvidos, Radio Gringos. Baby, é o Fanny, venho lhes dizer, Gringos está no ar. E vai começar em 1, 2, 3. Another one bites the dust. que o mundo anda sem você. A nave vai levantar voo, mesmo não dizendo nem pra onde nem porquê. A nave vai levantar voo, mesmo sabendo que o mundo anda sem você. Tarde da noite, eu continuava com uma dor insuportável no peito. Eu tenho 16 anos de idade e não sei dirigir. Então pedi aos meus pais para me levarem ao médico. Eles achavam que era frescura e que eu estava fazendo isso para matar a aula. Então deitei em minha cama e fui adormecendo aos poucos, com aquela dor bem forte no meu peito. No meio da madrugada, despertei assustado. Uma luz muito forte apareceu em meu quarto, e uma pessoa com um capuz no rosto. Acordei assustado, achando que era meu pai fazendo alguma pegadinha comigo. Então comecei a gritar: "Pai! Mãe! Cadê vocês? Parem com isso! Vocês estão tentando me dar susto!" Foi quando essa pessoa, com uma voz que eu nunca ouvi na minha vida, disse: "Se acalme. Eu estou aqui para te ajudar, para te trazer paz." Por algum motivo, meu coração se acalmou, minha mente se aquietou. É como se a paz entrasse em minha alma. Então perguntei a ele como ele havia entrado em minha casa. "Tudo ao seu tempo, amigo." "Amigo? Mas eu nem te conheço." "Sim. Eu sou o amigo mais antigo da humanidade. Eu estou aqui desde Abel." Eu comecei a sentir um pouco de medo. "Abel? Será que ele está falando da passagem bíblica?" "Eu, hein? Esse cara é louco." Fui então até o quarto do meu pai e encontrei minha mãe desesperada, chorando, em gritos. Eu fiquei assustado e comecei a gritar: "Mãe, o que houve com a senhora? Mãe, o que está acontecendo? A senhora está bem, mamãe?" Não obtive respostas nenhuma. Ela estava em choque. Desci as escadas correndo e vi meu pai, chorando em silêncio. Eu podia sentir a dor dele. Fiquei pensando: "Meu Deus do céu! Será que algo ocorreu com meu irmãozinho?" Subi as escadas desesperado, com medo inundando meu coração de incertezas e dúvidas. E foi quando cheguei para o quarto do meu irmãozinho. Ele tem apenas 4 anos. E eu encontrei ele assustado, com lágrimas nos olhos. Meu amiguinho, tá tudo bem com você, maninho? O que aconteceu para você estar chorando? Não. O que aconteceu, maninho? Fala para mim. Mamãe e papai pediram para eu ser forte, porque algo muito ruim aconteceu. Como assim, irmãozinho? Eu tô aqui. Eu sou teu irmão mais velho, lembra? Eu te amo e nada vai ocorrer com você. Maninho, o problema não sou eu. Tem uma ambulância vindo te buscar. Quê? O que meu irmão tá falando? Foi quando eu senti um impacto na minha alma. Fui correndo até o meu quarto e aquela pessoa me acompanhando o tempo todo. Foi quando eu vi o meu corpo em cima da cama. Foi quando eu entendi que eu estava morto. Que o tempo todo eu estava morto. Que aquela dor no peito, na verdade, me causou um infarto fulminante enquanto eu dormia. E foi quando aquele homem de capuz falou: está na hora das respostas, meu amigo. Eu sou um anjo. Eu sou o anjo da morte. Eu estou aqui desde os primórdios da humanidade para ajudar vocês humanos na passagem. Por isso que eu disse que eu sou seu amigo. Você teve um infarto fulminante. E eu sei o quão dolorido isso pode ser e por isso estou aqui para te ajudar na sua passagem. Os seus pais vão ficar bem. Vai ser difícil para eles e para o seu irmão no início. Mas você não pode ficar preso aqui nas coisas terrenas. Drop the beat, nasty face, why you looking at me? Flying, flying, flying, flying through the sky. In my spaceship, I'm an alien tonight. Dirty, dirty, dirty, dirty, dirty sucker. You think I can't get hurt like you, you mother? I can do it like a brother, do it like a dude. Wear my crutch, wear my hat low like you. Do it like a brother, do it like a dude. Wear my crutch, wear my hat low like you. We can do it like the man them, hey. We can do it like the man them, sugar, sugar, sugar. We can do it like the man them, hey. We can do it like the man them, sugar. Bong bong, hey. Pour me a beer, no pretty drinks, I'm a gay out here. Rolling, rolling, rolling money like a pimp. My bitch is on my dick like this. Dirty, dirty, dirty, dirty, dirty sucker. You think I can't get hurt like you, you motherfucker? I can do it like a brother, do it like a dude. Wear my crutch, wear my hat low like you. Do it like a brother, do it like a do-do-do-do-do-do-do. We can do it like the man them, hey. We can do it like the man them, sugar, sugar, sugar. We can do it like the man them, we can do it like the man them, sugar. Boys, come, come say what you wanna. Boys, you need to lick my dollar. Boys, getting hot under the collar. Holla, holla, whoa, whoa. Boys, come, come say what you wanna. Boys, you need to lick my dollar. Boys, getting hot under the collar. Do it like a do it. Grab my crutch, grab my halo like yo. break it down. I can do it like a brother, yeah. I can do it like a dude. I can do it like a brother. I can do it like a dude, yeah. Man dem, hey, yeah. Man dem, hey, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. I can do it like a brother, do it like a dude. Grab my crutch with my hello like you. Do it like a brother, do it like a dude, yeah, okay. I can do it like a brother. I can do it like a dude. I can do it like a brother. I can do it like a dude, yeah. Imagine no possessions. Misery. Gringas Radio. Gringas. Family, when you walk away, it's when we really play. You don't hear me when I say, Mom, please wake up. Dad's with a slut, and your son is smoking cannabis. No one ever listens, it's wallpaper prisons. Don't let them see what goes down in the kitchen. Places, places, get in your places. Throw on your dress and put on your doll faces. Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. Picture, picture, smile for the picture. Pose with your brother, won't you be a good sister? Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. D-O-L-L-H-O-U-S-E. I see things that nobody else sees. Hey girl, look at my mom, she's got it going on. Ha! You're blinded by her jewelry. When you turn your back, she pulls out a flask and forgets his infidelity. Oh, she's coming to the attic, plastic. Go back to being plastic. No one ever listens, this wallpaper glistens. One day they'll see what goes down in the kitchen. Places, places, get in your places. Throw on your dress and put on your doll faces. Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. Picture, picture, smile for the picture. Pose with your brother, won't you be a good sister? Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. D-O-L-L-H-O-U-S-E. I see things that nobody else sees. Perfect family. Places, places, get in your places. Throw on your dress and put on your doll faces. Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. Picture, picture, smile for the picture. Pose with your brother, won't you be a good sister? Through the curtains. I wanna feel you on, feel you under my body. I wanna feel you on, feel you on. Flex, time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy to your face. It's all in my head. Wow. Flex, time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy to your face. It's all in my head. Now I got dirt all over my body. Might as well lie to L. His big fog lights is bright as hell. Calls the law, starts to yell. He hits the gas, so I grab the rail. Sure you won't ride with me? If you're scared, don't lie to me. I'm a crazy motherfucker from the Midwest, with a Mississippi flow in the arch rest. 4x4 up the arch steps, we're doing donuts underneath the arch. I need a chick on time, don't mind being early. I ride or I die, down at 6:30. A straight up chick like 12 o'clock. I don't know where, yeah, that's what she tell the cops. Take a stand for a nigga, raise a hand for a nigga. I solemnly swear he was with me all day. To the judge, he the one I love. Hell, they can tip, she don't even budge. Round and round we go, don't stop till I taste. Ooh. I'm in that passenger seat. Flying high in the air, and we're driving fast till we pull out of gas. Let's go. Can't you tell? Está chegando ao final de mais uma excelente Radio Gringas. Quem quiser pedir música, peça através do e-mail gringas@gmail.com. Abraços, gente, e até mais.